1271, aguarde, para início do pushback acionamento. Aguardando, para início do pushback acionamento, ou 1271. Salvador, é o Mike aqui do Charlie, autorizando, solicitando utilização de reboque do pátio 3 para a posição 7 do pátio 1. Mike X-Ray Charlie, autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Positivo, reportarei, muito obrigado. Por gentileza, teria uma previsão para o voo 271? Afirmativo, assim que o Airbus vai iniciar o táxi e passar a retaguarda do senhor, está autorizado, ok? Coordeno com a equipe de solo. Tá, Joel, vou coordenar então. Muito obrigado. Tô 3601, Alterna Galeão, 4 horas e 12, 68 a bordo. Gente, tô 3601, no táxi via Pátio 1, no Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 0 no 3. Pátio Índia, reportará no ponto de espera da 103, 601. Eu vou no 271, poderia confirmar a posição do táxi. No momento que eu ainda não consegui visualizar, ok? Só um momento. Tá passando o través do 7 agora. Ah, ok, já tô no visual, obrigado. 271 no através do portão 7, ok? Ok, gente. Pode esperar da 0 tá pronto, tá 3601. Tá 3601, na linha da coluna 0, vento variável 2 nós. Regular, tá 3601. É o Gol 271, beleza? Pushback? Já está autorizado, ok? Meia 01 da Cola 207, controle 1 no 935, bom voo. 1935 e muito obrigado pela colaboração aí, Pereira. Bom trabalho. Itália, na saída do pátio 3, só aguardando autorização para ingresso ao pátio 1. A posição é 07, Mike X-Ray Charlie. Não, se fizer uma corretiva seria agora a posição 10, senhora. 10? Oi, sim, posição 10. Ok, se a gente está autorizado a ingresso para o portão 10, Mike X-Ray Charlie. Ok, muito obrigado. Gol 1271, pronto táxi com 77 a bordo, autonomia de 6:20, alternando Salvador. Gol 1271, táxi até o ponto espera, reporte pronto, ajustando 013. Autorizado táxi até o ponto espera da 10, 1013, ajuste, gol 1271. Sudeste, Salvador. A presente está autorizado voar Leda após Leda Bridge. Sobe ao nível de voo 360. Voltando 3601. Direto Leda. Leda Bridge e 360 ao nível. Voltando 3601. Muito obrigado. Ponte espera, 1-0, pronto, gol 1-2-7-1. Boa Uno 271, a linha ainda cola no zero, vento variável 2 nós. Precisando olhar ainda colar, vento variável 2 nós, ou Uno 271. Na 3601, por determinação do Santo Recife, você está restrito agora a nível de voo 340. PS, restrito 340, 3601. Uno 271, na clara 211, controle 1-9935, bom voo. Grato, 1935, boa. Voo 1271. Controle Salvador, gol 1271. Gol 1271, status contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 390. Após 2000 pés, eu vou a Jama, após Jama, Aracaju. Gente, 390, 2000, após 2000 Jama, Aracaju, gol 1271. Recife, 1251, Fernando, 1-3-3, decimal 2-5. Entendi, 1-2-5-15 e 1-3-3-2-5, é isso? 1-2-5-10, 1-2-5-1-0, a primária e a secundária está correta, 1-3-3-2-5, TAM 3601, bom voo. Obrigado, bom trabalho, senhorita. bom dia, Oceania 6251, informação Golf. Oceania 6251, aguarde, cópia Guarulhos. Aguardando na escuta, 6251. Chame Recife, 1-2-6-8-5, alternando 1-2-6-8-5, alternada é 1-3-3, decimal 65. 1-2-6-8-5, alterna 1-3-3-65, gol 6251, copia. Pronto. Oceania 6251, Guarulhos aprovado, nível 360, via Pêsulu 44. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após voo direto Eudes, quando intercepta o Pêsulu 44. O transponder 5546, controle Salvador 119.35. Ok, 360 Guarulhos, Upper Zulu 44, pista 10 da Euleda Eudes, Upper Zulu 44, 5546 e 119.35, controle de saída. Oceania 6251, no cotejamento correto, chame pronto. O 6251, obrigado.